Sobre como ter uma vida abundante. Antes de falar qualquer coisa a respeito desse tema, eu quero ler o texto para depois a gente fazer algumas considerações sobre o assunto. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 21, é o texto que eu gostaria de ler com você. Vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto para que a gente volte frequentemente a ver, a observar aquilo que está escrito aqui. Antes de ler, eu quero orar. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo fale ao nosso coração a partir desse texto, para que as nossas mentes estejam concentradas nesse momento, para que o Espírito de Deus fale fortemente ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, esse é um momento em que percebemos a nossa dependência de Ti, porque eu, como pastor, com a responsabilidade de transmitir a Tua palavra, não me sinto capaz de fazê-lo com autoridade, com poder, com graça, sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use para a honra e glória do Teu santo nome. Peço também pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que muitas vezes, no momento em que vamos ouvir a voz do Senhor, também Satanás distrai a nossa mente e a gente começa a pensar nas coisas que estão ao nosso redor e outras que estão ao nosso derredor, e só voltamos ao culto depois que o culto termina. Que nesse tempo nós estejamos concentrados na Tua palavra, naquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós, desde a leitura da Tua palavra até o amém final. Que o Espírito do Senhor esteja traduzindo aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 10. E o texto em si, ele é autoexplicativo, mas sugere algumas explicações e isso a gente vai fazer logo em seguida. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus lhes afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessa palavra, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Que Deus possa falar o nosso coração nessa noite. Muito bem, eu olho para esse texto aqui, imediatamente eu tenho que fazer a relação desse texto com o Salmo 23. Porque se nós queremos ter uma vida abundante, a gente precisa ter uma noção do que é ser uma ovelha. Porque a vida abundante está relacionada ao fato de sermos ou não uma ovelha para o nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o problema para entender muitas vezes esse texto é que a gente não conhece nada de ovelha. Literalmente falando, a única pessoa aqui que eu saiba que conhece um pouco de ovelha é o Fernando, que já mexeu com isso, ou o filho dele já mexeu com isso, então ele sabe como é que se trabalha com a ovelha. Alguém mais aqui nessa noite já trabalhou com ovelha, já viu, veja, deve ter visto, mas já trabalhou com ovelha, lidou com ovelhas? O Maciel ali, aqui também, poucos de nós lidamos com ovelhas. E a ovelha é um animal muito dócil. Realmente ela ouve o pastor, atende o pastor, é um animal tratável e totalmente dependente do seu pastor. Mas o problema é que não existe só pastor de ovelha, existe pastor de cabra, existe pastor de porco também. E às vezes a gente vê o pastor de porco conduzindo, de cabra conduzindo a cabra, então não é como o pastor das ovelhas que vai à frente e a ovelha vai atrás. E vai ouvindo a voz do pastor e vai seguindo. O pastor do bode, por exemplo, tem que ir atrás do bode. E o bode vai para... ele quer que o bode vá para a direita, ele tem que atirar a pedra para a esquerda. Aí o bode vai para a direita. Quer que vá para a direita, atira a pedra na esquerda. O bode... porque o bicho é terrível. É difícil de atender ao comando do seu pastor. O pastor tem que estar lá chutando lá aquele negócio todo para conduzir o bode ou a cabra. O porco, pior. O porco tem que pegar ele no braço, vem cá, trazer, porque é um negócio complicado. Mas a ovelha é um animal dócil, tratável. E quando o texto está falando aqui de vida abundante, para que eu e você tenhamos vida abundante, a gente precisa entender uma coisa antes. Eu preciso ser como ovelha para o sumo pastor. Eu preciso ser dócil para que o sumo pastor possa me conduzir. Você pode ver no início do texto, o nosso Senhor começa falando a respeito da vida de um pastor e das ovelhas. A gente vai ler isso a partir do versículo 1 até o versículo 6. Ele nos assegura que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas é o salteador, mas aquele que abre a porta é o porteiro, e quem entra é aquele a quem o pastor. E o texto diz que o pastor guia as ovelhas, elas ouvem a sua voz e seguem as suas orientações. Então a gente percebe que para ser ovelha tem que ser obediente. Versículo 7 vai tratar mais disso. Mas quando o Senhor Jesus falou a respeito de relação de ovelha e pastor, para depois tratar de vida abundante, o texto diz no finalzinho do versículo 6 que eles não entenderam nada. O texto diz, porque não reconheceram a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Jesus falou da relação ovelha e pastor, e as pessoas que estavam ali, porque também se perderam na ideia e no pensamento do que uma ovelha deve ser e uma ovelha deve fazer. Por isso que eu olho para esse texto e acho inevitável a gente fazer uma incursão ou uma excursão no Salmo de número 23, enquanto a gente fala do João capítulo 10. Porque no versículo 7, Jesus diz assim, para determinar a vida abundante. E antes de determinar o que é vida abundante, quando eu digo que a vida pastor e ovelha é muito importante para que se tenha vida abundante é preciso definir. Vida abundante não é ter tudo que a gente quer. A vida abundante não é ter tudo que a gente precisa, ou que a gente pensa, melhor dizendo. A vida abundante é cumprir nessa terra o papel pelo qual Deus nos criou. Deus certamente criou você com um propósito. Você e eu não somos um acidente do acaso. Quando ele fez o Carlos, por exemplo, ele fez com todo amor, eu quero que esse menino faça isso, eu quero trabalhar na vida dele para isso. Ele pensou assim. Quando ele fez com todos nós aqui, ele pensou, eu quero que esse faça isso, eu quero usá-lo nisso, e Deus planejou tudo. Ele não foi fazendo sem pensar. Quem faz muitas coisas sem pensar somos nós, Deus não. Deus faz com um propósito específico. Vida abundante é cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Por isso eu digo, Deus quer lhe dar uma vida abundante. Ele quer que você cumpra o propósito pelo qual ele o criou. E se isso acontecer, você vai desfrutar da vida que o Senhor projetou para você e para mim. E aí então a gente entra no versículo 7, considerando que vida abundante não é ter tudo que eu quero, não é tudo que eu preciso ou que eu vejo, tudo que eu imagino, é ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja, é fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça, isto é ser uma ovelha nas mãos do sumo pastor. Versículo 7 então diz, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, versículo 8, 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É o que o texto diz. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E aí eu tenho que voltar ao Salmo 23. Porque o texto diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida abundante. O texto diz que Jesus veio para dar tudo aquilo que eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou obrigado a lembrar do Salmo de número 23, quando o salmista de repente se dá conta da relação dele com as suas ovelhas e ele diz assim no seu coração e expressa isso através do Salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Andar-me faz por pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Tudo que a ovelha precisa é de um pastor que cuida dela e dê a elas aquilo que elas precisam. Pastos verdejantes, águas tranquilas e pasto também para que elas possam não só comer, mas dormir e descansar. E o texto está dizendo aqui que o nosso Senhor veio para dar isso. E isso era tudo de que uma ovelha precisava. E no nosso caso, Deus não só vai nos dar tudo o que nós precisamos, mas Ele vai dar uma vida abundante, isto é, uma vida que vai dar prazer a cada um de nós. Uma vida que valerá a pena ser vivida. Então, Deus vai dar toda a provisão. Tudo que você precisar, Deus vai conceder a você. Não é à toa que em Lucas capítulo 12, se não me engano, diz: não estejam ansiosos por coisa alguma. Não estejais ansiosos por aquilo que há vez de comer, aquilo que há vez de beber, aquilo que há vez de vestir. Porque as aves é que dos céus elas não semeiam, não plantam nem nada, mas Deus dá tudo que elas precisam. E veja os lírios dos campos, não trabalham, nem fazem nada, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhuma delas. Se Deus faz assim com a ave do céu, com as plantas, ele não fará isso com você? O texto diz, homens de pequena fé. Então, o nosso Deus, ele é o Deus da provisão. Ele vai dar tudo o que você precisa. E quando ele veio para dar vida e vida abundante, ele diz, não é para você ficar ansioso, não. Fique em paz, que eu vou cuidar de todas as necessidades de vocês, porque eu sou o seu pastor. Você só tem que seguir as orientações do seu pastor. Siga o pastor, ouça a voz do seu pastor, faça aquilo que ele diga, que tudo irá bem. Isto é, você não estará ansioso por coisa alguma. Eu tenho percebido que a gente vive um tempo em que uma das coisas que marcam muito as pessoas é a ansiedade. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês são ansiosos, levante a mão. Se eu perguntar, eu nem perguntei, já levantaram? Se eu perguntar, vai ser um coro. Vai ser aquele... Porque uma das características que marcam o homem do nosso tempo é a ansiedade. O texto diz, não fiquem ansiosos por aquilo que há vez de comer, aquilo que há vez de beber, aquilo que há vez de vestir. E a gente está todo dia e toda vez preocupado com todas essas coisas. E o texto chama, não façam isso, homens de pequena fé. Se eu cuido das aves do céu, das flores do campo, você acha que eu não vou cuidar de você? Por que é que eu fico ansioso, desassossegado e com meu coração apertado e agitado em meu coração? Porque eu esqueci da relação que eu devo ter com o meu pastor, que é Jesus. Eu esqueci que ele está preocupado com todas as questões que envolvem a minha vida. E porque esqueci, eu tomo a dianteira. E eu não tenho certeza se tomar a dianteira vai resolver o problema. Aliás, tenho certeza que não vai resolver. E aí vem a ansiedade e a gente fica aquele aperto no coração, aquele desassossego, não consegue dormir, não consegue deitar, não consegue assistir um filme, não consegue absolutamente nada, porque o nosso coração é cheio de ansiedade. E a ovelha do pastor do Salmo 23 está bem deitada lá no pastos verdejantes, não está nem aí, não está preocupado com nada, sabe por quê? Porque o pastor delas está ali cuidando delas. Outro dia eu estava conversando com a Sarita e eu falava assim, eu não sei por que as pessoas ficam tão agitadas, deviam ser mais ter mais paz no coração, mais tranquilas. Ah, eu quando vou, eu durmo, porque já tem Deus acordado lá, cuidando de mim. E ela falou, meu pai diz a mesma coisa. Deus já está lá acordado, basta um, né, acordado. Quer dizer, vai ficar Deus e você também. Porque o sumo pastor já está cuidando da sua vida. Vida abundante é uma vida que o coração sente paz, porque está seguro, porque sabe que o Senhor está preocupado com todos os detalhes das nossas vidas. Não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. Confie em Deus. Ansiedade é porque a gente não confia em Deus, a gente faz as coisas ao invés de seguir o sumo pastor. Por isso que a vida abundante está relacionada à vida pastor e ovelha. Se eu não conseguir ser uma ovelha para o sumo pastor, pode ter certeza, você seria uma ovelha muito agitada em meu coração. No versículo 11, e aí a gente define vida abundante no primeiro momento. Primeiro eu sinto que paz no meu coração, porque não há necessidade de ansiedades, porque o Senhor cuida de nós. Você crê nisso? Diga amém. Você acredita que Deus está preocupado com o seu problema? Mais preocupado do que você? Às vezes eu fico pensando assim, eu vejo alguns moços e moças, ah, eu estou querendo casar, e eu não sei o quê, aquela coisa toda. E eu falo assim, ó, mais preocupado com isso está Deus do que você. Porque às vezes a gente acha que está mais preocupado com o nosso futuro, nosso casamento, do que Deus. Não, Ele está mais preocupado com isso do que você. Você só tem que ouvir a voz do sumo pastor. No versículo 11 também a gente encontra outros ensinamentos. O texto diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O assalariado não é o pastor. Quem é o pastor? A quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Este foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Davi sabia muito bem que era isso, porque ele era garoto quando cuidava do rebanho do seu pai. E há registros na Bíblia, pelo menos duas vezes eu lembro, que Davi era pastor o suficiente para ir tirar a ovelha lá da boca do leão e da boca do urso. Ele não era um sujeito medroso, não. Ele estava lá cuidando do seu rebanho, da sua ovelha, e o urso chegou lá, ele foi lá para cima do... Você já imaginou? Um garoto ainda, tão valente. E assim é o sumo pastor, o nosso Senhor. Ele não vai fugir quando vem o perigo. Ele vai em sua direção ou contra o inimigo para proteger você, porque ele quer lhe dar segurança. Quem lida com o pastor vai lembrar muito bem disso, porque no Salmo de número 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é uma situação de perigo, o texto diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A ovelha sabia que o pastor dela estava com o cajado na mão. E ele ia pegar aquele cajado, se uma fera viesse, ia meter aquela parte curva na cabeça do animal e ia espantar. Por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Mas tem um outro texto, uma outra parte do Salmo 23, quando o texto fala assim: refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aí eu li o livro do Philip Keller, e ele fala a respeito dessa questão: refrigera a minha alma. E tem uma característica muito comum nas ovelhas: o pastor coloca a ovelha ali num pasto verdejante, e ele procura colocar num pasto que não seja muito inclinado, mas inevitavelmente algumas ovelhas, quando dorme, elas se mexem muito e tomba. E uma ovelha tombada, fica com as patas para cima, ela não consegue se desvirar. É igual o caranguejo, já viu o caranguejo? Vira o caranguejo assim, eu, o garoto, pegava um caranguejo só de maldade, deixava o bichinho se esperneando lá. E a coitada da ovelha. E o pastor, por sua vez, ficava tomando conta das ovelhas e ele não dormia, não. Só pelo menos o Davi, que era um grande pastor. E o nosso sumo pastor também não dorme. Porque a qualquer instante uma ovelha tomba, e o que acontece? Ela começa a se virar um pouquinho, tentando sair, aí vê que não sai, aí começa a ficar agitada e começa a berrar. E aí atrai as feras. E a fera vem e ataca a ovelha tombada. Mas aí imagina você, uma ovelha, que você seja a ovelha. Aí você está lá, uma ovelha tombada, se esperneando e gritando, e vê que não tem como se desvirar, e vê que o perigo é iminente, o perigo está próximo. Como é que você fica? Com a alma agitada, fica com o coração acelerado. E é nesse momento que o texto diz: refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Quando a gente está com a nossa alma abatida, aflita e triste, o nosso sumo pastor vem e refrigera a minha alma, a nossa alma. É o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Porque quando ele é o sumo pastor, aquele que não foge em meio ao perigo, quando a gente precisa dele, ele está por perto para não permitir que a gente sofra essas pressões todas da agitação, do desassossego, do perigo iminente. Vou morrer, as bestas feras vão me atacar. Você fica pensando, mas Jesus vem, vai lá e desvira você. Não, O seu pastor está aqui e vai cuidar de você. O que o texto está dizendo nesse momento aqui é que, haja o que houver, não importa a situação de perigo que você esteja, o seu pastor está com você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu vivi. Eu já contei várias vezes aqui, mas aquela foi demais. Pelo menos para mim. Eu namorava ainda a Cris, estava noivo. Aí, vim do Parque Continental. Aquela época lá eu estava tão gamado que vinha do Parque Continental, vinha para o Gonzaga. E aí saía do Gonzaga, ia para pegava o ônibus que ia para Cubatão e chegava em casa uma hora e pouca da manhã. Tava muito, ainda bem que agora eu casei, não preciso mais desse sacrifício todo. Mas eu sei que uma dessas idas e vindas, eu pensei assim, o pastor Valmir vai viajar hoje, eu não sei o que está na cabeça, que eu só tinha um dinheiro para ir para casa, mas eu achei que eu não raciocinei bem, não sei o que aconteceu. Falei, vou passar na rodoviária para me despedir dele. E como é que eu ia embora depois? Duro? Menor ideia. Não pensei. Cheguei lá no rodoviário, o tempo já tinha passado, o ônibus já tinha saído, e o pastor Valmir já se mandou, voltou para o Rio de Janeiro. E eu peguei, fui pegar o ônibus para Cubatão, ali na, pertinho da rodoviária, ali na praça, ali, frente àquela igreja que tem ali, tem um ponto de ônibus. O bobão foi lá, ficou lá. Lá no ponto de ônibus. Aí, de repente, eu notei, meu Deus, onde é que eu estou? E com a pastinha, sempre gostei de andar com a pastinha, né? Com a pastinha na mão. E aí eu percebi que vinham algumas pessoas na minha direção. Falei, agora já, vou sair correndo, que eu vou ser roubado. Eu vou ser roubado, vou levar um pau, vai, eu nem sei o que me aguarda. Estava morrendo de medo. De repente, apareceu um sujeito que não sei de onde foi que ele apareceu, não vi ele chegando. Ele simplesmente chegou assim, esbaforido. O que você está fazendo aqui? Rapaz, você vai para onde? Ah, eu vou para Cubatão. Pô, mas esperando o ônibus aqui, sai para lá. E começava a espantar as pessoas. Sai para lá, vai embora. Não vem bagunçar aqui não. E ficava assim. Você mora em São Vicente, rapaz? Mas agora não tem mais ônibus. Pois é, rapaz, estou vendo se passa uma van. Essa hora eu acho que não vai passar. Vai embora. E começava a espantar as pessoas. E você mora em Cubatão e eu falando para ele da história, ele falou, pior que não é, rapaz, o pior que nem eu fiquei com medo de falar do dinheiro, esqueci. E fiquei na minha. E as pessoas chegando e ele espantando as pessoas. As pessoas chegando e espantando. Eu ia ser roubado, sem dúvida. Aí de repente, passou uma van, aí ele pegou, entrou na frente da van. Entrou na frente da van, se colocou na frente, parou, abriu a porta, me colocou para dentro. E pode ir, e foi embora. Aí eu depois fiquei olhando para trás e não vi mais o rapaz. Aí eu, no meu coração, eu pensei, aquele sujeito ali, isso no meio do caminho, foi alguém que Deus mandou para me proteger. Não tem jeito, só pode, porque aquele dia eu ia ser roubado, ia ser espancado, ia sair no jornal a notícia, um irmão, um pastor, é morto. Perto da rodoviária, não se sabe por quê, tu vai investigar o crime e aquela coisa toda. Mas uma coisa eu fiquei no meu coração, meus irmãos. Eu pensei, aquele homem foi um anjo que o Senhor mandou para me proteger. Isso eu senti na minha alma. Por isso é que eu digo para vocês que o nosso Deus não é aquele Deus que na situação de perigo ele abandona você. Talvez você o abandone. Porque ele quer estar sempre por perto e quer dar aquele apoio, aquilo de que você tanto precisa, quer te ajudar. Talvez você se sinta agora numa situação de perigo. Eu quero que você lembre uma coisa. Não é Deus que se afastou de você. Talvez você tenha se afastado dele. O impedimento de ajudá-lo não vem da parte de Deus, mas da sua própria parte, porque você não permite que o seu pastor, seu sumo pastor, cuide de você, proteja você. Porque como o texto diz, ele é o seu pastor, não é um assalariado. O assalariado vê o perigo, sai, o quê? fui. Deixa a ovelha lá e foi. Jesus não, ele fica lá com você até o final. E acabou. No terceiro momento, depois a gente lê no versículo 11, do 14, ele diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E a gente vê aqui que o Senhor, que é o nosso pastor, é um Deus pessoal, é um pastor pessoal. O texto diz assim: assim como o Pai me conhece, eu a conheço. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que são de outro aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Em algum momento aqui que eu me perdi, o texto fala que ele conhece a ovelha pelo nome, é no começo. Eu a chamo pelo nome e elas vêm. Mas nesse momento aqui, o texto mostra que eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você pode achar que o Senhor não está nem aí para você. Mas eu digo a você que o Senhor conhece você e conhece pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas necessidades, dos seus problemas, das suas angústias, de tudo aquilo que está no seu coração. Ele é o seu pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, diz o sumo pastor. E elas me conhecem. Talvez aí esteja o problema. Será que as ovelhas conhecem realmente o seu pastor? E é aí que está o problema muitas vezes, porque na maioria das vezes as ovelhas não conhecem o pastor, ou o sumo pastor. E não conhecer o sumo pastor vai incorrer naquele erro que a gente viu hoje pela manhã. A gente estava falando de Malaquias, e Deus fala assim: eu os tenho amado. E o povo responde: mas no que o Senhor nos tem amado? Eu sei quem é você, mas como que o Senhor sabe quem eu sou? Você pergunta ao Senhor. Então a questão não é a relação do sumo pastor com a gente, mas nossa, com ele. Ele sabe quem nós somos, mas nós sabemos quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Isso faz muita diferença, você saber quem é o seu pastor, porque é exatamente isso que faz com que muitas vezes na situação em que vivemos, a nossa cabeça entre em parafuso e a gente fica com a mente e com o coração perturbado, porque a ausência da presença, da segurança que o Senhor nos dá, traz perturbação à alma. É por isso que no Salmo 23, Felipe Keller fala assim, quando ele fala assim, unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. O que que acontecia, segundo o texto dele? Uma ovelha normalmente chegava a uma época do ano, as moças começavam a sobrevoar a cabeça das ovelhas. O que que eles faziam? Pegavam óleo, ungia a cabeça da ovelha, e aí as moscas, sentindo aquele cheiro forte, eu acho que é esse o problema, elas saíam de perto das ovelhas. Porque se não acontecesse isso, se o pastor fosse um pastor relaxado, o que que acontecia? A mosca pousava nos ouvidos ou nas narinas, depositava ali as suas, como é que é o nome daquilo? Aí aqueles bichinhos iam entrando, ia parar lá no cérebro da ovelha, e ela ficava perturbada. E o que que acontecia? Aquele negócio mexendo na cabeça dela, ela pegava assim uma árvore e Ou dava cada cabeçada na árvore, ficava arrastando a cabeça no chão e dava a cabeça. Acabava morrendo porque batia tanto a cabeça, quebrava lá o crânio e acabava por morrer de tanta perturbação. E eu nunca vi uma época em que as pessoas estivessem tão perturbadas quanto no nosso tempo. Quanta perturbação. E outra, e de ordem espiritual. As pessoas às vezes se sentem de uma forma que fica batendo a cabeça na parede, não literalmente falando, mas aquela perturbação que domina o nosso coração, a nossa mente, e por fim vai parar num hospital psiquiátrico e vai tomar aquele monte de remédio lá e fica todo fora um pouco de si, sob o efeito daquela droga, para que se acalme aquela sensação de alguma coisa, de perturbação na alma. E aí o texto do Salmo 23 diz assim: unge a minha cabeça com óleo, para tirar a perturbação da cabeça das ovelhas. Então, quando eu olho para esse texto aqui, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Não importa o que possa estar perturbando a sua alma, a sua mente. E quando a gente fala de perturbação, eu fico imaginando pessoas que até têm pensamentos de morte. Eu me lembro que durante um bom tempo a gente tratou de uma pessoa que não se tornou membro da igreja, mas vivia perturbada. E eu acompanhei aos hospitais. E eu falava que o problema dela qual era, mas ela não queria tratar do jeito que eu, e aí fez do jeito que fez. A última notícia que eu soube foi que ela se atirou de um prédio e morreu. Tem muita gente morrendo por conta da perturbação da alma. Mas o sumo pastor está aqui para ajudar você nisso, nessas questões tão fundamentais. Ele sabe quem você é. Ele o conhece ou a conhece, mas a pergunta é: mas você o conhece? Para confiar a sua vida a ele? Bom, se eu sinto segurança, se eu sinto paz porque não há mais ansiedade no meu coração, se eu me sinto seguro na presença de Deus porque Ele vai me proteger e Ele de fato me protege, e se eu não deixo que as perturbações dominem a minha mente e o meu coração, aí eu vou ter condições de viver a vida de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele vai dizer: agora minhas ovelhas, vamos para tal lugar, e você vai. E a sua vida será uma vida abundante, porque você vai estar aonde o Senhor quer que você esteja, e você vai estar desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para você. E mais, no nosso caso, ovelhas, homens e mulheres, a vontade de Deus, aquilo que Deus planejou, estará se cumprindo na sua vida ou na minha vida. Mas para isso você precisa lembrar de uma coisa: precisamos ser como uma ovelha nas mãos do sumo pastor. E ovelha não questiona. Ovelha ouve a voz e segue o pastor. Ouve a voz e segue o pastor. O que você faz com aquilo que você ouve do seu sumo pastor, que é Deus? Você tem ouvido? E se tem ouvido, tem seguido? Se não, talvez seja essa a razão pela qual você não tem uma vida que você possa chamar de vida abundante. Eu não faço isso, mas eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tantos carros, tenho tantos apartamentos, tenho não sei o quê. Aí começa a falar, você vai ter muito mais ainda e vai sentir uma sensação de vazio, de tristeza, de essas coisas todas no coração. O que você precisa é do Senhor. Você precisa ser uma ovelha que obedece o Senhor. Enquanto que o plano que Ele idealizou não se cumprir na sua vida, você não vai sentir essa sensação de estar completo. Sempre estará faltando alguma coisa. E eu imagino que muitos de vocês aqui, por mais que tenha conquistado o que sonharam, há uma sensação: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu estou certo que o que está faltando é a condição de ser uma ovelha diante do sumo pastor. É isso que está faltando. Porque no dia que você disser, Jesus, fala que o teu servo ouve, fala que eu vou fazer, você vai perceber que você terá uma vida abundante. Você não vai ter tudo que você quer, não vai ter tudo que as pessoas têm, mas você vai ter tudo que Jesus quer que você tenha, e você vai fazer tudo aquilo que você foi criado para fazer. A natureza às vezes desfruta disso. A gente vê os peixes no mar, então quando ele faz aquilo para o qual foi criado, glorifica a Deus, porque ele foi criado para aquilo. E você vai olhar a natureza do modo geral, e o ecossistema, tudo foi criado daquele jeito por Deus. Aí a gente mexe e atrapalha tudo, mas o que foi mais alterado e que tem trazido mais problema é o fato do homem ter rompido, num certo sentido, com Deus. Isso tem trazido para o homem um mal-estar muito grande. Isto é, o homem não tem glorificado a Deus. Isto é, não tem honrado a razão pela qual Deus o criou. A criou. Aí eu quero terminar falando a respeito de uma da recitação do Salmo 23 que eu li há muitos anos atrás no livro do Caio Fábio, que eu gostei muito. Ele escrevia e escreve, agora não tenho lido muito não, mas antigamente lia muito bem. Ele então conta a história de um pastor que foi ao teatro para assistir uma apresentação. Imagine você, eu, pastor, vou para o teatro e de repente ele chega lá, faz uma representação. E na hora de interpretar, aquele pastor, era aquele artista era tão bom, que as pessoas deliravam, elas subiam aos bancos e ovacionavam aquele homem porque ele conseguia dar vida ao personagem de uma maneira tal que o povo vibrava. Pensava que era, se ele fosse representar Davi, por exemplo, seria com tanta capacidade, vou usar essa palavra, que o povo ia pensar que era o Davi mesmo que estava ali, por assim dizer. Então ele vai e representa lá uma peça. E aí, quando ele termina, o povo pulou dos bancos, subiu em cima dos bancos e começou a aplaudir, e aplaudia, e aplaudia, porque realmente o cara era bom. O cara era bom. E ele representou lá uma peça, e o pessoal ovacionou, foi aquela festa. Aí ele parou tudo e tal. Falei, temos aqui um pastorzinho bem velhinho, estava ali só para ver, até para ouvir melhor, estava no banquinho da frente. E aí, então, aquele pastorzinho, ele chamou assim, eu queria convidar o pastor, eu queria recitar o Salmo 23, mas eu gostaria que esse pastor o fizesse. Olha, só faço se ele fizer. E o pastor, poxa, foi ali para assistir o teatro, e de repente ele fazendo parte do... Aí é um negócio complicado. Já pensou, você vai lá assistir um show de alguém... Aí depois, Peterson, vem cá, canta aqui. Você, pô, eu estou fora, eu entro por debaixo do banco para lá atrás. E aí então o pastor aceitou o desafio. Então o artista chegou lá e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com cálice e o cálice transborda. Com óleo o cálice transborda. Certamente, termina ele. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E como é que termina? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Rapaz, quando ele acabou de recitar, o pessoal subiu e aquela festa, e aquele Foi aquele carnaval. Aí depois vem o pastor. O pastor chega lá na frente. Leva os olhos aos céus. E como que numa oração ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Andar-me faz por pastos verdejantes. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o pastor terminou de recitar o Salmo 23, ninguém levantou. Ninguém aplaudiu. Ninguém ousou dizer absolutamente nada. Mas todos lançaram mão de um lenço no bolso e começaram a enxugar suas lágrimas. E aí então o artista pegou a palavra e disse assim: sabe a diferença entre eu e o pastor? Eu conheço o salmo do pastor. Ele conhece o pastor do salmo. Eu conheço o salmo do pastor. Ele conhece o pastor do salmo. A vida abundante, ela é resultado de conhecer, ou do conhecimento, do bom relacionamento do pastor que o Salmo 23 escreveu, do pastor que João 10 diz que veio para dar vida e vida em abundância. Se você não tem esse relacionamento, e esse relacionamento de obediência, de abrir mão da sua própria vontade para cumprir a vontade dele, aí então você não terá vida abundante. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. E a minha oração é que Deus, através do Espírito Santo, aplique, interprete essa palavra no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Eterno, muito obrigado, porque através da Tua palavra nós podemos perceber que, apesar de Tu ser o Todo-Poderoso, o Magnífico, o Criador dos céus e da terra, o Sustentador e Criador dos céus e da terra, o Senhor quer ser o nosso pastor. O Senhor quer nos dar vida abundante. E muitas vezes não desfrutamos dessa vida abundante porque não nos dispomos a confiar em Ti, dizendo: Senhor, quero fazer aquilo que o Senhor determinar. Assim como a ovelha é obediente ao seu pastor, ouve a voz do seu pastor e a segue, deveríamos nós também fazer, ouvir a voz do sumo pastor e seguir o nosso sumo pastor, que é Jesus. Pai bendito, não teremos essa vida abundante se não tomarmos essa decisão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há tantas pessoas que vivem cheias de ansiedades no seu coração. Isso é a falta da presença do sumo pastor. Há tantas pessoas que vivem inseguras. Isso é falta da presença do sumo pastor. Há muitas pessoas que vivem com o coração aflito, triste. É falta da presença do sumo pastor. Muitas pessoas perturbadas. Isso é falta da presença do sumo pastor. Essas pessoas não desfrutam de uma vida abundante. E o nosso Senhor veio aqui justamente para isso. Eu vim para dar vida e a dar em abundância. Oh Deus, que o Senhor esteja falando a cada coração nessa noite, de maneira que ninguém saia daqui sem compreender o que significa ter uma vida abundante. Que ninguém saia daqui sem ter uma vida abundante. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que